Amigo, eu amo tá quebrado. Dá licença. Representando o sul de Minas Gerais. Mano Igor. O bang é de mil graus, tá ligado? Guaxupé, minha quebrada. Tá em danger, malucão. Deus é mais, vagabundo. Pra todos aqueles que botaram fé na minha correria, graças a Deus, eu tô de volta. Pra quem desacreditou, eu só lamento. Trabalho abençoado pelas mãos de Jesus Cristo. Aí, agradecido de coração mesmo, certo? Mano Igor, um a mais na cena do rap nacional. Chegando pra somar, sangue bom. Se liga no som, tá ligado? Responsabilidade no relato das rimas. Guaxupé, sul de Minas.